frente, com poder da palavra, revolução na sua mente. De maneira diferente, o Nordeste sai na frente. Um pandeiro e uma viola, canta história da nossa gente. Na toada ou na levada, no freestyle ou embolada, no scratch ou no pandeiro, uma fala ritmada. Poesia toca o coração, a batida bate na mente. Caneta e papel, inspiração é de repente. E de repente o cantador que vem rimando, o MC com o microfone que tá embolando. Da cidade ao agreste, do agreste ao sertão, cultura nordestina, essa é a nossa expressão. E quando toca, abre as portas, todo mundo diz que gosta. Não importa a cor e idade, quem escuta sempre aprova. Quem decora, decora, quem não decora faz na hora. Que nem caldo de cana, que nem caju e castanha. Os coletivos cantadores alegram a rotina, vai e vem da correria, a embolada é terapia. Na pegada do pandeiro, interage no improviso. Quando não ganha o troco, ganha milhões de sorrisos. Dificuldade pra quem faz a arte com amor no coração. Sobreviver é difícil, mas temos determinação. Fona no pandeiro, improvisa ou decora. No scratch ou na viola, é o som que sai na hora. Não demora, vamos embora, cantar pra toda essa gente. Que independente de estilo, eu vou de rap de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu sou do rap das antigas e insisto. Portando o emblema no uniforme que visto, assisto embolador, apoiador, violeiro, forrozeiro, repentista, cordelista e cirandeiro. Assisto MCs numa jornada emocionante, ingredientes que deixam meu som interessante. Se garante, matuto, encara a plateia. Se o raciocínio não for ligeiro, não rimar, vai ser grande. Sou uma casa de ferro de prender cantador mal. Se eu pegar o rival, eu dou nele, mateu e terra. Eu sou terremoto que aterro o campo grande que seja. Sou talimbra que bueja e a procura de uma flor. Cantador no improviso, nunca me vence e peleja. Sou de um território forte que rima com o norte, que investe na vida, na cultura, contando com a sorte. O mote, o desafio, sem medo nem segredo. A ilustração de um cordel que eu li desde cedo. Oxi, personalidade é pra quem tem. Pode fé. Eu sou do Nordeste, meu véi, até vou me retirando como eu agradecer. Que Deus abençoe os caminhos aliados. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente de rap. Eu vou de rap de rap. Vou de repente.